Diário de bordo! Em um tempo distante, algumas culturas habitaram o que hoje chamamos de Oriente Médio. Criaram a escrita e com ela o poder de se comunicar com outras gerações, fazendo suas ideias sobreviverem ao tempo. Nasciam assim as primeiras religiões. Hoje o Diário de Bordo vai falar sobre a Mesopotâmia e seus mitos. É isso aí, galera! Ouvintes de outras eras, mais um Diário de Bordo começando o seu foninho de Adobe. E hoje temos aqui o time de Elite. Esse time de Elite vai começar uma nova série no podcast, esse é o primeiro episódio dessa série, que é uma série para falar sobre a história das religiões, eu sei que todo mundo pediu, e a gente trouxe para vocês. Vamos falar sobre os gregos, sobre os egípcios, os judeus, os ameríndios, os africanos, tudo que a gente conseguir fazer quiser. Sobre a cultura daqui, hein, dos índios, é sim, bacana. É da hora, um negócio que é pouco difundido também, é legal. As várias culturas do grande continente africano também seria legal. Sim, sim. É muito louco. E pra começar, nada melhor que com os mais antigos. Exato. Nós viajamos 5 mil anos, buscamos os melhores especialistas nesse tema. Porque, afinal de contas, o jovem hoje em dia ele só fala de quê? Só fala de Mesopotâmia. Não, né? É o que rola nas rodinhas de conversa. Você acha que estão no bar falando sobre pegação? Não. Cara, Suméria, Acádia, Babilônia, não sai da boca do jovem. Pré-requisito pra estar nesse programa foi saber falar sumério. E aqui comigo ele, Chimbinha. Fala galera, quem fala é o Ximb, meu primeiro contato com o Gilgamesh foi através do Fate Zero. Iago Nunes. E aí pessoal, meu nome é Iago e Enuma Elish Nabu U Samamu. Concordo. Complexo, complexo. Arthur Almeida. Aqui é o Arthur e... O certo é Gilgamesh ou Gilgamesh? É Bilgames. É Robson. Eu chamo de Gilberto. Vitor. Olho por olho e todos acabarão cegos. Mahatma Bauman. Ok. Albert Einstein. Acho que é alguma coisa assim, eu li rápido. Will Smith. E aqui é o João e, dente por dente, todos acabarão banguelas. Donald Trump. Vamos pra pauta então. Então galera, vamos falar um pouquinho. Primeiro, o que é a Mesopotâmia? E o que que, sei lá, a gente viu um pouquinho na escola, falava um pouquinho de rio, mas o que que é a Mesopotâmia e as sociedades, as civilizações que passaram por lá? A gente pode começar falando que não era uma civilização, né, igual muita gente aprende errado na escola. A Mesopotâmia, ela é, tipo, primeiro Mesopotamos, né, que é sim. Terra eu acho entre que rios. É a única coisa que eu me lembro de Mesopotâmia da escola, que é terra entre rios. É, e que tigre, fica entre Tigre e o Eufrates. Exato. É a palavra grega, né? Meso. Sim. Meso, meio. Meio. É igual hipopótamo, né? Que é hipo, cavalo, hipotamos também rio, o cavalão do rio. Cavalão do rio. Mas, assim, o legal é quebrar isso mesmo de que não tinha só uma civilização lá, sabe? A história começou ali, e quando eu digo a história, porque antes disso era pré-história, você não tinha escrita, você não tinha como repassar suas coisas de forma que não fossem oralmente. E lá se começa a criar então a civilização suméria, a civilização da Acádia, a civilização da Babilônia, a civilização assíria. E foi literalmente o berço da nossa civilização atual, sabe? E é interessante porque não é à toa que essa civilização se colocou lá entre rios, porque sim. Geralmente fundos de vale é para onde a maioria dos nutrientes são, vou usar um termo babaca, são lixiviados. E acaba que as terras ali são muito férteis, então... É mais ou menos o que aconteceu no Egito com o Nilo, né? Também. Sim, sim. Isso é o berço das grandes, das primeiras civilizações, porque a agricultura não era tão desenvolvida, necessitaria tanto de... É, não era desenvolvida. É, na verdade, sim. A agricultura começou a desenvolver na Mesopotâmia mesmo. E é interessante notar, pessoal, que, que até esse momento as sociedades, elas... Quer dizer, as pessoas, elas andavam por aí, né? Elas sim. Não ficavam paradas num lugarzinho, né? Então, assim... Qual que é o melhor lugar, o lugar ideal pra você ficar? É um lugar que dê frutos. Né? Senão não adianta você ficar num lugar que não dá frutos. É, o pessoal fala que a origem da agricultura foi justamente aí e foi uma das coisas que motivou o ser humano a ficar sedentário, né? Tipo... Sim. Não só a origem da agricultura, como a da cerveja. Sim. Queria deixar bem claro. A cerveja é tão antiga quanto a humanidade, sabe? Quanto a sociedade, eu diria. E só voltando ao porquê das pessoas pararam de andar e começaram a ficar, também não era tão simples ficar num lugar, né? Também existiam contratempos que aconteciam porque as pessoas... Era relativamente novo esse negócio de ficar num lugar. Então, assim, se a terra, sei lá, se eles não encontravam mais fruta, mais animal, mais comida, eles simplesmente moviam de lugar. Mas e aí o processo de adaptação, de ficar no lugar que começou a dar esse conceito de civilização, de sociedade? É quando eles pararam de ficar à mercê, né, do clima e começaram a interferir mesmo no meio ambiente, né? Exato. E aí, sei lá, vai ter um carinha que percebeu, putz, tem umas montanhas ali e essas montanhas elas ficam cheias de gelo. Só que depois que essa porra derrete, vai descer tudo, irmão. E aí o rio enche porque a gente tá no meio de dois rios. E como é que a gente vai fazer pra conter essa água descendo e tal? Da última vez já deu merda, bolota. Já deu merda e a gente não fez nada, entendeu? Inclusive, eu vou... Tá vindo de novo lá, bicho. Pro ouvinte segurar essa informação aí do quanto as enchentes foram importantes pro surgimento dessa organização social... Porque isso também vai estar presente na maioria dos mitos de criações deles, né? Sim. Tipo, a presença de enchentes, né, e tudo mais. É, por isso que São Paulo é uma cidade grande também, porque já aconteceu várias enchentes lá. Só um adendo mesmo. Você vai ficar faltando água hoje em dia? É potável. E aí esses caras começaram a se organizar pra conter essas enchentes. O que a gente vai fazer pra conter essas enchentes? Então um ajudava o outro, né, que até o momento eram famílias, grandes famílias, né, andando. E eles falaram, vamos se ajudar aqui, vamos ficar aqui nesse lugar, vamos construir alguma coisa que não seja nem meu, nem seu, mas de nós dois, ou de todo mundo que tá nessa... Eles tipo instauraram o comunismo, né, Mesopotâmia. Mas meio que essa toda anacronia. Assim, o pior, né? Com toda anacronia que me permite. Mesmo você fazendo essa piada, eles usam um meio de produção chamado meio de produção asiático, né? Que é meio que isso mesmo, assim. É todo mundo em prol do Sim, Estado. Dizer, não e o foi, Estado... Eles não pediram na AliExpress, não. É só que foi nomeado depois. Tanto que, tipo, as sociedades, né, os ameríndios também usavam esse meio esse tipo de produção. Os egípcios também usam meio de produção asiático. E assim, todo mundo em prol do Estado, e o Estado meio que te delega funções pra manter o Estado funcionando. Sim. Isso é interessante porque foi necessário a agricultura se desenvolver pra poder ter uma divisão na sociedade. Porque numa sociedade em que todo mundo, ninguém consegue produzir alimento para mais que uma pessoa, todo mundo tem que produzir alimento. Sim. Sim. Não Sim. dá tempo, não sobra tempo para você fazer outra coisa. A partir do momento que você se envolve agricultura, você produz mais alimentos e sobra tempo pro fulaninho fazer cerâmica, pro outro fulaninho fazer qualquer outra coisa. Falando da agricultura ainda, tipo, eles também conseguiram criar lá os primeiros canais de irrigação. Foi lá que eles meio que inventaram e eles conseguiam plantar mais trigo, cevada, esses negócios para eles conseguirem consumir mais. E também, velho, eles, tipo, começaram a plantar as plantas hortíferas, frutíferas também, tipo, que davam frutos lá. Foi a primeira vez que houve criação disso pra eles conseguirem realmente aproveitar. Eu fico imaginando quanto deve ter sido bizarro o primeiro cara que percebeu que dava isso, Sim. sabe? Tipo, oh, peraí, se eu colocar essa semente na terra, então ela cresce outra árvore que vai me dar mais fruto? Vai nascer um rolê gigante dessa semente pequena que eu coloquei, ainda posso poder criar mais com coisa que vai cair dela. Sim, é muito estranho a gente parar pra pensar isso, eu, né? Eu acho que eles nunca precisaram pensar até esse momento, sabe? Porque, sei lá, você vai andando e você pega uma frutinha, aí essa frutinha acaba, você anda mais um pouquinho, aí essa frutinha acaba. Aí você anda mais um pouquinho, você acha mais outra frutinha acaba. Aí o cara pensou, velho, e se eu colocar esse negócio debaixo da terra... Eu consigo. Eu Mas não ele preciso. Deixou cair sem querer, ficou com preguiça de pegar. E 30 anos depois surgiu uma árvore e ele falou: ah, tá. Ele tava passando por lá. Eu sei exatamente lá de o que aconteceu. Ele tava passando por lá e falou: ah, é aqui que eu deixei cair. Mas é estranho, Mas né? É um problema que só se tem quando você para num lugar, sabe? Uhum. De ah, beleza. O que eu vou fazer, sabe? Eu já comi todos meus recursos aqui, agora eu vou ter que fazer nascer de novo, sabe? Então, começa a agricultura, começa a modificar o ambiente, cria a roda também que surgiu lá, a escrita surgiu lá, e isso possibilitou os caras a fazerem uma coisa que poucas culturas antes conseguiam fazer, que é repassar a cultura. Sim. E eu acho que aí a gente entra no... que todo jovem tá esperando. Sim. Que é... Opa. Os mitos da Mesopotâmia. Aê! Aê! Histórias melhores que Crepúsculo. A religião. Sim, então acho que vamos falar um pouco sobre os primeiros mitos de criação, né? Que essas escritas mostram. E qual foi o primeiro, senhor Iago? O primeiro? Cara, o primeiro na verdade foi sumério, mas eu acho que para fins didáticos, vamos assumir que o mito principal ali foi o babilônico, porque ele foi o que foi mais passado e teve mais influência em outras religiões. Vou dar uma explicadinha de onde ficavam esses povos, né? Os sumérios, né, que ficavam mais no sul da Mesopotâmia. Os babilônios ficavam no meio e os assírios ficavam lá em cima. Então, o que eles dizem é que os assírios, eles eram meio agressivos, meio um pouco mais guerreiro, né, e tudo mais. Os babilônios, eles eram mais de conversa, assim, mais de Diplomatas, e os sumérios, eles eram mais da ciência, de escrita, astrologia. Eles criaram 7 dias da semana, olha aí. Exato. E o conceito de mês também, né? De ano, de mês que a gente tem. Né? A gente meio que segue o calendário gregoriano, mas isso é outro rolê também. Uma dúvida, nesses 7 dias que vocês criaram, o dia tinha quantas horas na época? Era 12 ou era 24? Porque eu li um então, lugar que... É meio que 24 porque vai pelo sol nascendo. Sim, mas tipo... Não, talvez tipo, sei lá, o dia se conta como um, mas a noite conta como o outro, sabe? Talvez não contabiliza junto. Não sei se foi isso que ele pensou. É, exatamente. Tipo, deu pelo menos onde ele deu a entender que, tipo, era 12 horas um dia, tá ligado? Não. Eles têm muito o conceito solar. Tanto é que o nome dos dias, pra eles, é de acordo com cada casa do céu, né? De acordo com cada astro do céu, onde o sol nasce. Então você tem o dia do Sol e depois você tem tipo o dia do Sol em Marte, o dia do Sol em Vênus, o dia do Sol em Saturno. É horóscopo essa porra. Não com esses nomes. Mas tem uma... Não, era com esses nomes. Marte, assim, Vênus, não com o nome Marte, Vênus e tudo mais. Eles tinham outros nomes para os planetas. E a astronomia nasceu daí literalmente, né? A astronomia nasceu aí literalmente. Sim. E lá, lá fora, assim, outras línguas ainda seguem esse padrão, né? De nomenclatura de dias da semana. Igual você tem Saturday, né? Que é Saturn Day, sabe? O dia de Saturno. O dia que o Sol nasce em Saturno, digamos assim. E a gente tem essa nomenclatura de dias de feira, domingo e sábado pela Idade Média. Né? Que era o Domingues Day, né? Que é o dia do Senhor, né? Que era o dia da igreja. Depois você tinha as feiras que aconteciam em volta das igrejas. E você tinha o dia de descanso, né? Que era o dia sabático. Olha aí. Show. Sabado do demônio? Só que a igreja quer que você pense. Vamos lá então pro Enuma Elish, né, que Elish ou Elish? Eu falo Elish, cara, mas eu acho que nenhum Acad vai me corrigir, que não. Robson. A frase de abertura que eu falei foi inclusive a primeira frase do mito, né? Que é Enuma Elish Nabu U Samamu. Que se tiver algum acadiano, algum sumério ouvindo aí, desculpa. Alguém que saiba. Que a tradução seria algo como: quando no alto ainda não se tinha nome, e quando embaixo na terra ainda não se tinha nome. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Parênteses rápido aqui, porque a gente falou um pouco sobre a linguagem, mesmo tanto que a linguagem é importante para desenvolver uma sociedade, tanto miticamente quanto praticamente, assim, né? Vou puxar um pouco do Marx. Marx vai falar no Ideologia Alemã que a linguagem precede a consciência. Então, assim, pra você construir qualquer sistema complexo de trabalho, você precisa de uma linguagem complexa. Isso se reflete muito nas ideias dos mitos, que, como a gente tá falando, de um dos primeiros sistemas religiosos mais, digamos, complexos. Inclusive, a gente precisa definir o que é religião antes de a gente continuar. Religião vem do latim, que é religare, que é a ideia de trazer para o indivíduo carnal, o indivíduo que está aqui, a ideia do oculto, né? Religar ele com isso que existe do outro lado. Através de quê? Através de mitos, ritos, dogmas. Então, um sistema um pouco mais rebuscado e complexo para justamente levar o indivíduo ao oculto. Né? Então, quando a gente fala de religião, a gente está falando de cultos em geral e ritos. E é interessante como esse começo do Enuma Elish fala justamente quando não existia palavra. Sim. quando não existia linguagem, então não existia como pensar. E isso vai se estender para um conjunto de outros mitos. Os gregos vão falar que no início era o caos. Sim. Os Bíblia. Cristãos vão falar que no início o verbo se fez carne. Sim. Então, a ideia da palavra relacionada à racionalidade, a corporificar, né, o que está aqui e o que não está aqui, ou seja, o que não está aqui no oculto não tem palavra, é uma coisa que a gente que vai falar sobre essa coisa da religião vai ainda se estender muito. E o mito é justamente isso, é você trazer para as palavras um conto, uma história, que está simbolizando a sua crença. É tanto esse negócio de não ter uma palavra, o oculto, que tipo, Yahvé seria apenas uma respiração, não é? Isso, é o som do respirar. O som do respirar, porque não é bem uma palavra, sabe? Para situar o ouvinte também, que quando a gente fala que eles criaram a escrita, não é essa escrita que a gente tem hoje, né? A escrita deles, ela era feita em cuneiforme, né? Que eles faziam em adobe, que é uma mistura de argila e palha. E eles faziam placas e eles cunhavam, né? Por isso o nome cuneiforme, alguns símbolos. Na Suméria, em específico, eles não têm fonemas escritos, né? O alfabeto deles, né? Eles não tinham o alfabeto, né? Eles escreviam com logogramas e determinantes. Então, você tinha figuras e essas figuras representavam algum significado dependendo do contexto que elas estavam ali. Então, por exemplo, você tem, sei lá, uma figura que representa a divindade e o símbolo de um zigurate e ficava em uma cidade tal. Então você sabe que é a divindade daquela cidade. E aí você pensa, qual que era a divindade daquela cidade? Ah, é tal divindade. Então você lê o nome daquela divindade, sabe? E isso foi um pouco incorporado pela Acádia logo em seguida, porque antes você tinha o Sumério como língua franca, né, da Mesopotâmia, e depois você teve o Acádio. E o Acádio, ele já era uma língua que eles tinham fonemas, né, tinham... É tipo, ba, be, bi, bo, sabe, fonemas bem específicos, mas eles não tinham escrita. E aí eles pegaram a escrita da Suméria e modificaram algumas coisas e conseguiram também reproduzir isso depois. E isso foi se modificando até chegar na linguagem que a gente tem hoje em dia, né? Que depois foi modificada pelos gregos e tudo mais, que influenciou mais o que a gente tem hoje. Para um caralho. Sim. Muito. A língua é viva. A língua é viva. Senta que lá vem história. Então, no começo não havia nada. Não, peraí, esse é outro livro. Os povos da Mesopotâmia, eles acreditavam que a vida, assim como os cientistas, né, acreditam também, vem da água e não dos alienígenas. Olha aí. E pra eles, no início, havia água. E, pra ser mais exato, dois deuses que eram as águas. Um chamava Apsu, que eram as águas doces, e Tiamat. Tiamat, que a maioria da galera aí conhece por Caverna do Dragão, que eram as águas salgadas, né? Que é as águas inférteis, digamos assim. Apsu e Tiamat se juntaram pra criar Mumu. Então... Mumuzinho. Mumuzinho. É meio fofo esse Quem nome. Joga LOL aí também tem um herói chamado Mumu. Tem? Tem. E aí essa trindade, né, se juntou pra criar o panteão de deuses da Mesopotâmia, né? Que você tem Anshar, que é o deus masculino, e Ishtar, que é o deus feminino. E eles criaram Anu e Ea, que são outros deuses menores. Só pra gente entender alguma coisa, e pra quem leu Alienígena do passado falar, ah, é isso? Esses deuses principais aí que a gente falou, esses primeiros, eles são os Anunnaki. Né, Anunnaki no plural, não é Anunnakis, né, que vem de Anunnaku, que é singular. E esses outros deuses menores que eles vão criando a partir de agora, que é Ea e Anu, eles são os Igigi, ou Igigu também. E até aí metade do ouvinte já saiu. Eu quero saber quando é que o Sidney Magal criou aquele Anunnaku. Eu! Nossa! Mas tem agora... aquele Anunnaku também, é aquele que faz jogo. A EA. Nossa. Tem aquele da abertura da Copa também, né? A OEA. OEA! Mas agora o ouvinte, segura aí na cadeira que agora a história fica legal. Senta que lá vem história. Os deuses, cara, assim como todo mundo, odeiam barulho. Nossa, agora a história fica boa mesmo. Agora a história começa a ficar legal. Tá certo eles. Então você tem Apsu, que é a água doce, que é o primeirão deus. E você tem Tiamat, que é a primeirona deusa, que é a água salgada. E eles criaram esses outros deuses menores, né, os Igigis. Pra ficar ali no mundo, né, junto com eles. É, pra ser encanador, eletricista, Jardineiro, essa galera. Cuidar do mundo realmente, manutenção. E o Anshar, que é o masculino, e a Ishna, que é o feminino, começaram a fazer mais deuses também. Sim. Então, de repente, começou a ter uma galera de deuses ali. E aí, nosso querido Apsu falou assim, ô Tiamat, vem cá. Corre aqui. Corre aqui. É aquele pai que grita da cozinha na sala, né? É, aquele ô, pai meu bem. Barrigudo ali, sabe? Vem beber no domingo. Isso, exatamente. E aí Apsu, né? Esse pai barrigudo pegou e falou assim, ô, essa galera não tá fazendo muito barulho, não? Também tá atrapalhando a dor disso. É um absurdo. Nossa. O que esse pessoal tá fazendo. E aí ele falou assim, ô, Mumu e Tiamat, bora matar essa galera aí toda. Ah, sim. Porque eles estão fazendo barulho e estão me incomodando. E assim, é legal a gente fazer esse paralelo como, tipo assim, eles eram as águas, e a partir do momento que começaram a surgir coisas, as águas vão ficando agitadas, sabe? Vai atrapalhando o estado natural das águas. Vocês devem ter percebido que eu falei que o absurdo, que como o nosso rostinho lindo falou, que achou um absurdo, falou só com o Mumu pra matar esses humanos, e Tiamat tava meio assim, relutante. Porque Tiamat, né, as águas salgadas, ela não queria que matasse as criações dela. E aí, só segura essa informação de que ela foi contra os outros deuses matarem os deuses menores. Mas aí você tinha um deus específico, que ele era tido como sábio. E assim, muita gente fala que ele é um paralelo ao Thoth, sabe? Tem a galera do Hermetismo que vai falar que ele era o erradão barra sábio que vai querer tomar o poder e tudo, que é o Ea. Ea, ele percebeu que o Apsu ia matar eles. O que, que o Ea fez? É, encantou as águas para que elas dormissem. Esperto ele, hein? Esperto ele. E aí, com as águas dormindo, o que, que o Ea fez? Foi lá e matou o Apsu. Olha. Eita porra. Eita. Tomou suas coisas, suas pertences, aparou a barba dele. Caraca. Eu gosto. No Meli fala que ele aparou a barba dele, tirou a barba dele. E virou o rei. Olha. O novo rei dos deuses. Puta. E, exatamente. É, nessa época, dar o golpe de formas mais agressivas era normal, o né? Temer tem uma foto do EA, assim, na galera, parede. Galera, isso não lembra vocês nenhum outro mito de criação, não? Cronos. Sim. Sim. Um abraço pros gregos que estão ouvindo a gente. Um abraço, gregos. Pelo menos lá eles fizeram a barba. Mano. Então, EA matou o Apsu e ele fez do Apsu sua morada. Que ele fez. O cara é o mar, gente. Então, é porque o ouvinte não viu, mas todo mundo me olhou com. Eu tô pensando onde fica a barba dele, né, mano? Suas algas marinhas. Nossa. Ele era aquele gigantão, né? Azul dos contos infantil. Barba azul, sei lá. Porra de nome. Mas. E aí ele começou a governar ali o mundo. E é a então, que como novo regente, ele tem um filho. E esse filho chama Marduk. E aí sim. Pra todo mundo aí que tá ouvindo, fala assim, então, mas que hora que o Marduk entrar nessa história, né? O Marduk entra aí. Que o Marduk, ele é tido como o filho preferido, o deus preferido deles, é o, tipo, é o novão preferido ali da galera. Sim. E Ea, então, e esse novo panteão de deuses ali, começam a fazer mais barulho e começa a incomodar agora a Tiamat, que tinha sido contra matar os deuses primeiro. Tinha o quê? Mate. Obrigado. Essa eu não vi nem caralho, mano. Caralho. Eu podia ter feito essa antes também. E agora Tiamat tava querendo acabar com esses outros deuses. E o que Tiamat faz? Cria 11 bestas e monstros e junta com os outros Anunnaki, ou Anunnaku, pra ir matar os Igigi, né? Os outros deuses todos que estavam lá. E aí, dessa vez, o Ea... falou assim, não, eu vou lá enfrentar ela de novo. Mas quando Ea foi lá enfrentar ela, sabe o que aconteceu com Ea? Ah. Ele teve medo. Teve medo, Rogerinho. E o Ea pegou e voltou lá pro mar. Onde tava o resto do Zigigui e falou assim, ô, acho que essa pica é muito grande pra mim agora. E aí os outros deuses falavam, meu filho, eu acho que agora fodeu então. Porque a bicha tá vindo. Ela tá vindo braba. Foi atiçar ali. Aí o Marduk se ofereceu pra matar a Tiamat. E aí Marduk, muito esperto, pegou e falou assim, galera, é o seguinte, eu vou lá enfrentar a Tiamat. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá. E eu vou lá não só enfrentar a Tiamat, como enfrentar essas 11 bestas que ela criou e os outros Anunnaku. Sabe o que eles falaram pro Marduk? Não, o quê? Sabe a tia? Sei. Mate. Nossa, caralho, não, caralho, essa foi boa. Caralho. Parabéns. Mas o Marduk falou assim: eu consigo matar ela. Eu consigo matar esses bichos tudo aí. Mas, se eu fizer isso, eu vou ser adorado. Eu vou ser respeitado e eu vou ser ouvido dentre todos vocês. Olha aí. Eu queria ser o Deus Supremo, literalmente. Queria se mandar na porra. Eu faço isso, mas aí eu vou ser o. Caralho, o cara o puxou Deus pica. A pica pra ele muito. Hein? Ele vou. Puxou, velho. Pôs o pau na mesa e falou: eu aqui... volto e eu vou ser o rei dessa merda. E aí os outros deuses falaram, eu acho que não tem jeito, né? Vai ter que ser. Alguém se voluntaria pra fazer o que ele vai fazer? Não. E aí o Marduk, cara, vai, ele pega uma carruagem, ele taca fogo no seu próprio corpo. Caralho, irmão, o cara tava brabo ele mesmo. Ele pega quatro cavalos, que tem uns nomes muito bizarros que eu esqueci agora, mas é tipo assim, caos, medo e, sei lá, gritaria e dedo no cu. Caralho, irmão. Eu sei o nome dos quatro. É dedo, cu, pesaria e ponto de exclamação. Dois pontos de exclamação. E ele vai com esses quatro cavalos, ele que taca isso, fogo no véio. Próprio corpo, vai cavalgando e do outro lado vem Tiamat com as 11 bestas e os outros Anunnaki, tudo. E aí o Marduk ainda traz com ele os raios que ele vem. E fora que assim, quando eles fizeram essa votação lá pra ver quem ia... É, os deuses deram várias armas pra eles, então deram arcos, espadas, lanças e tudo mais, então ele tava vindo, tipo, sabe, roubadaço, assim, sabe, tipo, level 99 no jogo online e indo pra enfrentar Tiamat. Mas o Tiamat não tava sozinho, né, Tiamat tava com os outros Anunnaki e as 11 bestas que ela criou. E os Anunnaki tiveram medo do Marduk, cara. Caralho, sabe por quê? Esse cara devia estar tá muito... Porque quem tem Anunnaku tem medo. Caralho, velho. Trocadilhos. Esse foi um dos podcasts mais sérios que a gente tá falando sobre as religiões. E até agora, ele é o contador de piadas. É um dos que mais tem piadas. Sim. Desculpa. E aí, os outros Anunnaku tiveram medo. E aí, é tido que, assim, eles contam, né? Que Tiamat, ela era as águas, mas ela é representada como um dragão. Sim. Nas figuras, nos barra livros, barra sumérios. E aí Tiamat, eu tive que quando ela foi inflar a boca dela pra cuspir fogo no Marduk, o Marduk chamou os ventos que entraram dentro da boca de Tiamat. E aí a Tiamat, pela primeira vez, sentiu medo. Caralho. Olha só. Ele chamou pelo nome? É, tipo, ô vento, vem cá. Vento. Ele chegou cantando, né, naquela parte. Mas... E aí Tiamat ficou com medo e ele pegou um arco e flecha, atirou a flecha no coração de Tiamat, matou Tiamat, matou as 11 bestas que ela tinha criado, partiu Tiamat ao meio, e aí quando ele parte Tiamat ao meio, se divide assim o céu e a terra, porque eles acreditavam que lá em cima... É, ouvinte, tinha água também, então não era céu. Só precisa olhar pra cima e falar, essa porra é azul. Olhava pro mar e falava, essa porra é azul. Olha pra cima, chove, então cai água, então lá em cima tem água. Tipo, a lógica é essa, sabe? Justo. Justíssimo. E, então assim, pra eles, nesse momento que houve a divisão entre céu e a terra, e aí Marduk volta, glorioso, querendo matar os outros Anunnaki tudo. Falou assim, agora eu vou matar essa porra dos outros Anunnaki tudo que ficou. Vamos ficar só nós aqui, eu sou o rei de vocês, beleza? E aí o Ea, que era o sábio lá, né, que tinha tomado o poder já uma vez, falou assim, não, meu filho, vem cá, faz não. Mexe com isso não, é vacilo, não mata eles não. Vamos fazer o seguinte, vamos matar só um. Só pra botar respeito, só pra botar respeito. Aí eles matam um chamado Kingu. Mas um lá dentro aqui, o Kingu, ele tava ajudando a Tiamat ou não? Tava. Ele era marido da Tiamat. E aí o Ea fala assim, não, mata só esse cara aí, velho. Era o marido dela, mata ele. O resto pode deixar lá comigo ali no submundo que eu me viro. Porque o Ea, ele ficou com os Anunnaki, né, no submundo, pra onde os mortos iam, e aí ele leva todo mundo pra lá, pra ficar lá, e o Kingu, o Marduk, mata, e ele fala assim, galera, eu vou matar esse cara, mas com os ossos e o sangue dele, eu posso criar uma galera pra trabalhar pra gente. E aí a gente pode ficar sem trabalhar. Opa! Então, olha o tanto que o Marduk é legal. Esperto ele. Tipo, o cara tomou um poder e fala assim, agora eu quero férias. Ele é o pica-pau cantando naquele episódio. Eu sou hippie, não vou trabalhar. E aí ele mata o Kingu e cria a raça humana. Sim, olha, caralho. Sim. Com barro, inclusive. Com barro, sangue e ossos do Kingu, que era um anão. Olha, onde eu já vi isso? Né? Ah, tá. E o que tinha pra eles comemorar? O quê? Tinha mate. Nossa. Meu Deus. Eu tava tentando fazer essa, eu não consegui. Meu Deus. Eu tomo um chá mate quando chegarem em casa. Mas é bom porque o água é doce, né? Docinho, o chamate e tal. Legal. Mas a chamate, ela era água salgada. Né? Salgada? É, vacilo. Eu tava no Wikipedia que é água doce. A Psu que é água doce. Wikipedia mente. Confrontando. Especialista. Com a Wikipedia. Beleza. É. Eles criam os homens, na verdade, não por amor ou por uma questão assim. Essa ideia do amor entre divindades e humanos é mais cristã, né? É totalmente cristã. Eles queriam pra trabalho. Pra ser escravo trabalho, mesmo. Porque tipo... antes eles eram responsáveis pela manutenção do mundo. Sim. E tudo mais. É a terceirização. Vai... Não, é a terceirização. Pra eles, cara, os deuses, pro povo mesopotâmico, os deuses estavam aqui mesmo. Assim. Então eles precisavam fazer colheita, eles precisavam cuidar dos rios, da floresta e tudo mais. Uhum. E aí eles criam o homem pra cuidar disso, pra eles. Sim. Sabe? Eles... De acordo com a teogonia deles, né? E enquanto os Anunnaki são deuses extremamente distantes, né? Porque os caras estão resolvendo a galáxia do lado. Eles não tinham esse conceito na época. Eles são astronautas. Estão resolvendo coisas muito mais longe. Os Ikiki era tipo brother, saca? Uhum. Na rua ali. É, tanto que o sacrifício... Mas pra frente a gente vai comentar outro mito que tem a ver com o dilúvio. Mas um dos motivos que os deuses ficaram, tipo, jururu depois do dilúvio é que... Com o dilúvio, não existiam sacrifícios pra ele, então eles ficavam com fome. Sim. Olha o tanto que esse conceito pra gente hoje em dia, que tá criado dentro de uma eu falo mitologia cristã. Nossa. Dentro de um conjunto de crianças cristã, é estranho, né? Tipo, uma entidade, um deus sentindo fome? Como assim? É muito louco. Eles não eram nem um pouco perfeitos, assim. A gente pode comparar eles muito mais com os deuses gregos mesmo, sabe? São criaturas, digamos assim, muito humanas, sabe? E quando eu digo humanas, é no sentido que elas são invejosas, elas têm raiva, elas têm preguiça. E é um panteão muito bonito antropologicamente de se ver. Porque no começo você tem as entidades distantes, que eram personificações de coisas do mar, figurados como dragões, como monstros. E depois é criado o masculino e o feminino, né? O gênero. Isso, aí você vai na linha, vai corporificando, personificando cada vez mais. Pra chegar em deuses que são extremamente humanos e vivem. O Marduk, cara, tem muitos antropológicos que falam que ele deu origem, inclusive, ao deus cristão. Sim. Porque, assim, por ele ter sido repassado pelo povo da Babilônia, e depois o povo hebreu ter incorporado isso na sua mitologia, se não me engano, tem até algumas citações a Marduk da Babilônia no início do Gênesis da Bíblia, mas o Marduk, ele era tido como uma figura bem corpórea mesmo, sabe? Dois braços, pernas... E quando ele falava, é tido que ele iluminava todo lugar, sabe, com fogo saindo da sua boca. Então, por exemplo, quando ele falava, a noite sumia, sabe, porque ele era muito forte, sendo uma figura bem solar. Era tido que ele tinha quatro olhos, então ele via tudo, sabe, os humanos são criados meio que a imagem e semelhança àqueles deuses daquela época, sabe. Então isso, essa parte toda... Se a gente for pensar que ela foi metamorfizada até virar os mitos da criação cristã que a gente conhece. Essa coisa da imagem, a gente vai voltar de novo no mito do Gilberto. Mas a gente tá falando muito dessa questão cristã, porque talvez, não seja do conhecimento de quem tá ouvindo, mas a ideia cristã é muito baseada nos judeus. O cristianismo nasce a partir do judaísmo. O judaísmo, por sua vez... nasce a partir dos hebreus. E os hebreus são povos que estavam ali no meio daquela bagunça que a gente tá chamando de Mesopotâmia, a grosso modo. É a escadinha, né? Tá ali no meio, uma galera... É semita, né, cara? Isso, assim, das semelhanças, né, com mitos cristãos. É, tem um cara que chama Sargão, por exemplo, que ele foi o fundador da cidade de Acádia, se não me engano, do povo de Acádia, que ele foi, tipo, um cara que foi aí colocado num rio, em um cesto... E foi encontrado por outro povo, povo se revoltou contra o rei e ele virou o rei. Eita, rapaz. Tipo, a gente já conhece isso em algum lugar, sabe? Eita, Moisés. Um abraço pro Moisés. E você tem um outro personagem também muito famoso, né, na história da Mesopotâmia, que é o Utnapishtim, ou Zilsudra, que é um cara que vai ter sobrevivido a um dilúvio, que a gente vai entrar na história dele agora. E, tipo, e de novo, assim, o dilúvio, quando eu digo dilúvio, eu não tô falando assim, ah, então o Noé foi chupado da história dele. Sim, eu tô falando isso também. Mas, igual o Victor comentou no começo, tipo, eram povos que se organizaram pra sobreviver a enchentes. Isso. Sabe? Então, o fato de existir um dilúvio, até o fato de existir, tipo, o dilúvio, né? Eles chamam de Abubu. Então, os deuses principais deles, né? O Apsu e a Tiamat serem águas e tudo mais, tá muito presente ali no povo daquela região. Então, é fácil a gente imaginar que isso deu origem a mitos referentes à água também, sabe? Eu não vou lembrar o nome do antropólogo ou do historiador que disse isso, então... Perdão aí, se você tiver ouvido. Mas a história das civilizações antigas nada mais é do que a história das civilizações se copiando, sim, se absorvendo e continuando. Sim, sim. Depois a gente vai falar em outro episódio sobre a religião grega, mais puxando pra Europa, né? A galera da Roma e tal. E do Egito também, ali. A África mais pra cima. Como aqueles três povos se imitavam e se dedicavam ali entre os três. A gente tem a Pedra da Roseta, que foi o que permitiu que a gente traduzisse os hieróglifos, mas as culturas antigas tinham uma relação mercantil muito intensa que fazia com que os mitos também se misturassem bastante. Uhum, legal. Acho que a gente não tá na pauta, mas a ideia do anjo que a gente tem cristão, do querubim, também é uma apropriação cultural do, sim, povo mais tarde judeu e tudo mais, das lendas ali mesopotâmicas, né? Sim, sim. Uma criatura alada, com face de homem, mais tarde vai dar origem ao que a gente conhece hoje como anjo. Uhum. Tá, agora vamos falar daquele cara que sobreviveu ao dilúvio que você tava citando aí, o Atrahasis. O Atrahasis? Ou Ziusudra? O Iago tá gastando todo o sumério, né, dele nesse episódio. Não, isso foi a Cádio. Ah, eu tinha percebido mesmo, cara. Não, eu fiquei calado aqui, né? Não só o sumério, como o Acádio, quanto a babaquice também. Eu sempre sou, cara. Mas vamos lá, cara. O Atrahasis, significa o super sábio, é uma história que, tipo, ela vai também ser reverberada até em outro mito sumério que a gente vai chegar ali na frente. O Bolsonaro. O Niobe. Todo episódio tem, né, mano? Todo episódio é uma referência de Bolsonaro. Fique atento ao próximo. Quando a gente chegar no mito maior, né? O último episódio vai ser biografia do Bolsonaro. Por que vocês acham que o cara tava lá, ficou bolado com o som e foi matar todo mundo? Porque é liberado as armas, entendeu? O cara... Se as armas forem liberadas, cenas como essa serão comuns no, sim, país. Vizinho, né? Mas, assim, o mito dele, né, do Atrahasis, do Ziusudra, ele, o Duta Tampish, isso foi só babaca mesmo, ele começa logo em sequência ao mito da teogonia, né, da criação do mundo. Porque você tem ali, então, que o Marduk ficou como regente, o Ea tá ali no submundo e tudo mais, os outros Igigi estão ali cuidando das coisas dele, né, fazendo o que Deus faz. E os seres humanos foram criados, então, pra trabalhar. Os humanos, então, isso é algo já presente também na mitologia suméria, fizeram barulho. E cara, esses caras têm alguma coisa com barulho que eu não tô entendendo. Pois é. Não, mas assim, vamos convenhar, né, que o ser humano é barulheiro, barulhento. Pois é, mas aí vamos colocar alguma coisa pra tampar o ouvido aí, não vamos sair na guerra. Adolescente. Você tem uma coisa que eu entendo, é Deus sumério querendo matar o ser humano porque faz barulho. Os deuses criaram o ser humano, aí eles criaram todo mundo ao mesmo tempo, pra começar. Aí essas pessoas cresceram, todo mundo, virou adolescente. Adolescente é um inferno. Imagina um planeta inteiro de adolescentes gritando na orelha dos deuses. Eu ia ficar puto também, se eu fosse. Tchau, galera. Não tem como mutar eles, não, sem precisar matar todo mundo. É uma solução mais direta, né? Era muito deus. Era uma época em que a galera falava olho por olho, dente por dente. É, eu ouvi, rapaz. Era isso. É, exatamente. Mas aí o que aconteceu? Os deuses se reuniram e falaram assim, beleza, vamos matar essa galera, porque, né, o ser humano já deu o que tinha que dar. Depois a gente cria outra, de boa. Hoje em dia eu tô no mesmo discurso, hein? Exato. Deu o que tinha que dar. E aí, mas aí alguns falaram assim, não, velho, mas peraí, vacilo também, né? vacilo faz isso não. Também, pensando bem, né? Pensando bem, genocídio talvez não seja tão legal. Mas os Igigi, né, que estavam lá regentes agora, eles proibiram os deuses de falar com o ser humano. Mas tinha um ser humano em específico ali, o super sábio, né, o Atrahasis, ou o Tanapish, que ele era um cara mais ciente das coisas. sabe, ele era mais velho, ele era fiel aos costumes dos deuses, né, e tudo mais. E aí um deus pegou e falou assim: é com ele mesmo que eu vou falar, mas eu não posso falar com ele. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou até a casa dele. E aí o deus entrou na casa do Tanapish, falou assim: o Tanapish, eu vim aqui na sua casa, mas eu não vim falar com você, não. Eu vim falar com sua parede. Caraca, moleque, melhor solução. Parede, vem cá. Vai ter um dilúvio aí, parede. Parede, se eu fosse você... E cara, parede de adobe, filho, tava com o cu na mão. Tava com o cu na mão. A parede falou assim: vixe, é barro aqui, velho, fodeu. E aí ele virou assim: parede, é o seguinte, se eu fosse você, eu construía um barco grande. Não, é sério. É sério, isso, parede. É sério, mas a parede é sério. Tá, tem uma coisa tá que eu história. Amo nas mitologias antigas, que é a literalidade. Exato. Bom, você não pode falar com humano. Você não vai falar com humano. Beleza. Fala com parede com humano no mesmo cômodo. Exato. Não, eu falo assim: parede, tá certo, é o seguinte, quando você vê os ventos vindo daquele lugar ali e as chuvas começarem desse jeito aqui, constrói um barco, põe todo mundo lá dentro que você vai sobreviver. Se você não fizer isso, fudeu, parede. Beleza? Não é? E aí o Tanapish falou assim: quê? E aí o deus falou assim: eu não vim falar com você, não. Eu tava falando com a sua parede. Fala comigo, não. Quê? Tem alguém aqui? Ouviu uma voz? Isso parece sketch do Zorro Total pra ele. É. Exato. Porta dos Fundos, né? Fez assim. E aí o deus foi embora, veio o dilúvio, e aí o Tanapish, né, muito esperto, falou assim: velho, eu vou construir essa porra mesmo. E aí ele conseguiu sobreviver. E ele fica 7 dias, 7 noites, né, num barco ali com sua família, com os animais. E quando é tido com sua família, assim, vamos imaginar que ele tinha um grupinho de pessoas, tá? Não era só ele e a mulher dele, porque senão, coitada, pra repovoar a terra. Mas, ele tinha ali um grupinho de pessoas, né, mas assim, como ele fez a embarcação, ele foi o cara que foi fiel ao Deus mesmo, com tudo, ele conseguiu sobreviver ali ao dilúvio. E isso do dilúvio, né, ou do Abubu, é muito legal a gente imaginar que eles, pra eles, quando parava de chover, assim, quando parava de ter barulho no céu, os deuses estavam ok. Então, tipo assim, podia ainda estar caindo uma água, mas parou de ter barulho, parou de ter trovão, parou de ter essas coisas, é porque os deuses já acalmaram, sabe? Então, assim, tinha parado, ainda tinha uma chuvinha, aí ele parou, desceu lá, achou um montinho de terra e conseguiu permear ali algumas espécies, né, e o ser humano após o Abubu, após o dilúvio. É muito louco isso, porque nesses 7 dias os deuses ficaram sem comida. Sim. Porque eles não tinham sacrifícios, não tinha ninguém pra sacrificar nada para os deuses. Então, assim, os deuses sumérios são uma galera folgada, né? A gente já percebeu isso aqui. Eu não gosto de barulho, eu não gosto de trabalhar. Parece que tá com dor de cabeça o dia inteiro, né? Sim. E aí depois eles repensaram nessa posição de querer exterminar os humanos, porque eles ficaram sem comida, né? Então falaram: essa galera pode fazer alguma coisa, vou parar de pegar no pé deles. Mas a limpeza, assim, em geral, foi feita, sabe? Que engraçado. Sobrou o quê? 6 famílias, sei lá. E aí, pelo Tanapish, né, ter conseguido sobreviver com algumas espécies, né, e com algumas pessoas, eles concederam a ele um presente muito importante para a próxima história que a gente vai falar. Eles deram para ele a imortalidade. E aí ele passou a ser chamado de Utanapish no cu, que era... Não, sim, galera, é porque a forma que você alcança a imortalidade é um pouco peculiar, entendeu? Não, que o Kur é porque ele era um cara que foi pra longe, né? Então, é exatamente isso que eu tava falando. O cu é longe. Inalcançável, eu diria. Ele é o inalcançável. É por isso que tem aquele xingamento: vai tomar no cu. É tipo, vai pra lá. Sai daqui, né? Mas... É real isso aí, tá, galera? Não é migué, não. E aí ele foi com sua esposa, né, viver num lugar que era, tipo, até a rota plana lá do Senhor dos Anéis, sabe? Que você tem que pegar um barquinho pra longe e tudo mais. E ficou imortal. Enquanto isso, o resto da galera que tava aqui repovoou a terra e tudo voltou a ser a maravilha que é hoje. E aí foi, assim, se a gente for misturar ali o Enuma Elish e o Atrahasis, esses dois são os principais mitos de criação dos povos daquela época. Então a gente já tem como que a civilização tá aqui hoje e como que os deuses criaram o mundo que a gente conhece. Só me tira uma dúvida. Isso tava registrado nas tabuinhas lá? Isso. Tava registrado. Isso tudo tava registrado. Isso não era pré-história, então. Isso já era história. Isso já era história. Tá. Ah, mas a gente vai entrar no conceito de tempo mítico e tempo Não, eu falo assim, esses registros... Se isso era uma cultura oral que era passada até eles, ou se isso já foi escrito e tava lá. Não, isso já foi escrito e tava lá. Só que, entendi. É aquela, foi escrito num período em que ninguém viveu. Porque se alguém tivesse vivido, ia falar, não, eu não lembro disso aí. É coisa de, sei lá, 1000 anos. Na verdade, eu tinha, não sei se tinha conceito do anos, mas... 4 arrasos, né? Há muito, muito tempo atrás, quando ninguém tava vivo, aconteceu tal e tal coisa. Segundo a pauta, 1640. 1640, antes de Cristo. Não, assim, essa datação que a gente tem, assim, é tido, por exemplo, que a história do Gilgamesh, que a gente vai chegar ainda mais pra frente, ela foi uma história que se passou ali por volta de 4000 antes de Cristo. Só que essa história foi contada por volta de 4000 antes de Cristo. Tipo, ela teria acontecido coisa de 6000 antes de Cristo, entendeu? Assim, a data é que então é de... A data que a gente tem é a data, ou é a data dos textos. Okay. Não é a data do evento. Exato. Porque senão eu ficava te falando assim, ah, não lembro disso aí não. O quê? Agora, nós vamos entrar no nosso último grande mito, que eu acho que é o mais divertido. Sim, é a primeira grande história, né, do ser humano. É o primeiro grande herói. É o Gilgamesh, ou Gilgamesh. Bilgames. Como quiser chamar Gilgamesh. Clayton. Robson. Fazer um disclaimer rápido da história do Gilgamesh, Thiago? Pode fazer. Seguinte. Gilgamesh era um rei da terra de Uruk. Não é o Uruk-hai, é só o Uruk. E ele era um cuzão, na real. Ele era bem babaquinho, diga de passagem. Ninguém aguentava ele. Porque ele era muito poderoso. Ele era maior que os outros indivíduos. Ele era forte. Ele era uma entidade. Né? Ele era semideus. Tipo, esse termo semideus, ele ficou mais popular na Grécia. Sim. Então, assim, não é exatamente o semideus que a gente tem em grego. Assim, quando a gente fala que ele era semideus, ele não era tipo o Hércules. Percy Jackson. Não era o Percy Jackson. Mas assim, ele tinha sangue de deuses correndo nas veias dele. E isso dava tipo uma força um pouco maior pra ele. Tudo, todos mas... nós temos. Nossa. Feita a imagem assim. Todo mundo é semideus. Amém, irmão. Sangue. Amém. Daquele deus inútil lá, do... Kingu. Com Kingu. Mas voltando, ele era um cuzão, o Gilgamesh. E aí... pessoas que estavam... Ele era arrogante e ele, tipo assim... Ele desposava virgens... Ele roubava... Para caralho. Ele era muito cuzão. A galera ia casar, ele ia lá e roubava a virgem antes dela se casar. Ele desposava ela e depois devolvia. Tipo, aí, toma. Que palavra, né? Desposar. Desposava. Ele era um cuzão. Mas voltando. A galera do reino dele, de Uruk, ficou putaça com esse cara. Falou, vai tomar no cu. Vai acabar com esse cara. É tipo assim, odeio, mas não tem outro, né? Como é que eu vou derrotar um cara que, tipo, é um gigante que destrói casas na base do soco? Um semideus. Não tem como fazer isso. Aí eles rezaram muito para as entidades ajudassem eles, o Zigigui. Aí o Zigigui olhou e falou, olha só, o que a gente vai fazer com esse cara? Esse cara tá sendo um cuzão lá embaixo. Aí uma entidade, a Am, virou e falou assim, olha, eu posso ajudar, eu vou criar um ser que seja parecido com ele. Seja a imagem e semelhança, mas com um pouco de divindade, assim como ele é. Que esteja a equivalência ali, né? Seja a equivalência dele. O que a Em fez? Aí pegou um pouquinho de barro, moldou ali uma criatura, deu um pouco da sua essência divina, o sopro divino, e criou o que a gente chama de Enkidu. Que era... Não, Enkidu não criatura. É criatura, é o nome dele. É o nome dele. Criou o Enkidu mesmo. Enkidu, eu não sei onde tá. Naquele tempo, levava-se muito em consideração o sonho. Sonhar era uma coisa muito importante. Era uma mensagem do destino relevante. Eis que o Gilgamesh sonha, então, que uma estrela vai cair do céu. Só que o grande rei de Uruk não consegue segurá-la em suas mãos. Então ele se vê numa situação meio estranha. Tipo, porra, eu sou o rei desta merda. Sou uma entidade, não consigo segurar. O que está acontecendo? Nesse sonho, o grande Gilgamesh olha para o horizonte... E quando ele vê o sol nascendo, ele vê junto disso um machado, que era uma arma usada na época. Uhum. E aí ele percebe que há alguma coisa ali, alguma coisa está acontecendo. Ele acorda do sonho, vai até a mãe dele, conta todo esse episódio. A mãe sonho, dele que era uma deusa. Que era uma deusa. A mãe dele olha pra ele e fala, então, meu filho, vai vir a ti aquele que será como você. Aquele que será seu irmão nas armas. Então o Gilgamesh já ficou, porra, agora sim, né? Ah, e uma coisa interessante é que a mãe dele vira e fala pra ele, você amará esse seu igual mais do que uma mulher. Guarda isso, porque quando a gente for falar sobre um pouco de uma análise junguiana do mito de Gilgamesh, a gente vai trazer isso de volta. Eis que ele acorda, vai ser rei, né, as funções dele e tudo mais. Vai ele atazanar uma galera. Vai destruir umas casas à base da bicuda, né? E cai uma estrela, e essa estrela é Enkidu, que cai no meio da floresta. Mas ele não tem contato com Enkidu, assim, de primeira, não. Não, é, ele tá na cidade, fazendo Iruk, fazendo suas cusagens, enquanto cai lá, longe, uma estrela, um Enkidu no meio da floresta. O Enkidu, ele cai nessa floresta de cedros, né, ainda, tipo, jovem, digamos assim, e é tido que ele não tem essa a fisionomia tão humana quanto o Gilgamesh. Ele, em algumas representações, ele era tido como chifres e pelos no corpo, né, e tudo mais. Ele era quase que um fauno, né, uma criatura meio humana, meio bicho, assim. É. Mas a gente pode interpretar isso como uma interpretação deles por ele ter sido criado com os bichos. Tem uma coisa muito simbólica no próprio conto, que é o fato dele tratar os animais não fugirem dele. Sim. Os animais... Ele se alimentava com os animais, eles viviam com os animais e tudo mais. Só que o rolê é que um caçador tava caçando um dia, e é isso que ele encontra o Enkidu. Ele vê uma armadilha que ele tinha colocado. É, porque ele e solta o Enkidu vinha e soltava os animais. Sim. E aí esse caçador, ele volta pra cidade de Uruk e fala assim: ô povão, tá aí? Tem um rapaz ali na floresta, meio estranho, que tá atirando meus bichos ali que eu tô pegando pra comer. Então eu tenho que mandar alguém lá pra cuidar desse cara aí. E aí, e isso é legal a gente olhar, que na cidade de Uruk, e na maioria das cidades da Mesopotâmia, né, e tudo, eles tinham prostitutas, sacerdotes. E quando a gente fala da prostituição lá, não é essa prostituição que a gente tem aqui. Sabe, lá, eu ia falar, não é essa prostituição que a gente tem na igreja, mas eu lembrei que... Eita, caralho. Não é essa prostituição que a gente tem aqui, porque lá eram figuras quase que religiosas mesmo, sabe, as prostitutas. Elas se prostavam para as pessoas, para civilizar as pessoas e para tornar as pessoas um pouco mais fiéis ali e manter as pessoas perto dos templos. Era quase um rito também. Né? Era bem ritualístico mesmo. E aí eles mandam uma prostituta para lá, para a floresta, para ela, tipo, tirar o Enkidu da floresta e levar ele para ser civilizado. Por quê? Porque a galera reconhece que o Enkidu fala assim: cara, esse cara é forte, esse cara é grande, esse cara pode dar uma briga ali com um carinha que a gente não tá curtindo aqui na cidade, que é o Gilgamesh, né, que é o Gilgamesh. Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução dos seus problemas. E aí a prostituta vai lá e dá um chá de... Digo. E passa 7 dias transando loucamente. Eita. Com Enkidu. A base de quê? A base de pão e sexo. E cerveja. Cerveja. Olha aqui. Ah, ok, né? Cara, eu acho, assim, eu vou, jeito de se levar há de se concordar que os sumérios estavam certos, né? Porque, assim, o ser humano fazer barulho incomoda? Incomoda. Sexo, cerveja e pão, tem coisa melhor? Não tem. Então... Pão recheio do pão, né? Mas não era pão seco? Não tinha margarina, não? É, faltou um queijo. Eu ia fazer um comentário, mas muito errado. Eu acho que eu pensei na mesma linha, mas enfim. Enkidu virou humano? Enkidu então é civilizado e eles cortam os pelos, ela corta os pelos dele e tudo mais. Ela cortou todos os pelos dele? Aí eu não sei, cara. A brasileira não sei se existia naquela época. E aí os animais passam a fugir de Enkidu. Exatamente. Olha, e isso é simbólico. Muito bonito, cara. Ele não é mais como eles, ele é um cuzão agora. Tipo, a partir do momento que ele transa, os animais falam: aí, velho. Sim, o moleque tá corrompendo. É, corrompeu o menino. Ah, mas depois de sete dias? Cara, rapaz. O cara emagreceu. O cara chegou lá subnutrido, né? Tava andando de muleta. Não, os animais corriam porque não reconheciam o Enkidu. Exato. Cadê aquele que cara forte, aquele cara... Haja-se Alice, cara. Mas... eles levam então o Enkidu agora civilizado pra cidade de Uruk. E quando ele chega lá, ele encontra Gilgamesh na rua. Isso, eles trompam. Eles dão aquela topada assim e falam assim: epa. E o que eles fazem? Como todo filme da Marvel? Eles brigam. Caem na porrada. Porque Gilgamesh era o valentão da escola. Aí chega um outro cara que é tão valentão quanto. E a primeira coisa que acontece é a briga. E aí eles brigaram ali por 7 dias. Mentira. Ele não foi no palácio de desafiar o Gilgamesh, não? Cara, então, depende da versão do mito que você tá vendo. Tem umas que falam que ele foi desafiar já. Sim. Pra tentar tomar o poder. Mas a maioria fala que eles... Só topou. É, só toparam lá. Gilgamesh virou pra ele e falou assim, quer desafiar? Não tô entendendo. E só que é muito legal, porque mesmo assim... Tá, beleza, cara. 7 dias também, o cara tá fraco. Mas o Aikido, ele não consegue vencer o Gilgamesh. O Gilgamesh, ele ainda é superior ao Aikido. Mas o Gilgamesh não sabe que aquele é a criatura que será como ele, quando eles começam a brigar. Quando começa, não. Mas aí, no meio da briga, o Gilgamesh, ele percebe. Ele fala assim, cara, peraí. Esse cara é tão forte quanto eu. Esse cara é tão forte quanto eu. Esse cara se besunta todo igual a mim. Esse cara está usando uma tanga de texugo. E aí ele fala assim, esse cara pode ser meu amigo, meu bro, meu brother. Quem nunca, né, tá no meio, no meio de uma briga e fala, no meio da porrada. Peraí. Ah, só o Batman, né? Aquela trocação sincera. Marta. E aí Aikido, quando tava morrendo, falou, save Marta. Marta. E o Gilgamesh falou, Marta? What do you say? What do you mean? E foi assim, cara, que surgiu, foi daí que o Zack Snyder pegou, hein? Ah, tá. Foi assim que surgiu uma das maiores amizades da literatura humana. Exatamente. E aí o Gilgamesh, ele falou assim, cara, esse meu brother é muito legal, cara. Eu gosto muito dele. E aí ele ficou ocupado, cara. E assim, eles começaram a fazer várias campanhas na região e o povo começou a ficar muito satisfeito com isso. Porque, agora a gente tem um regente aqui que tá resolvendo nossos problemas. Ele ainda era um babaca. Não, mas ele não era tão babaca assim com ele o povo, era um mas... Legal agora. Ele tava ocupado pra ser babaca. E eles resolvem entrar em uma das maiores campanhas que eles vão fazer juntos. Que eles vão até a Floresta de Cedros e enfrentar o demônio Humbaba, ou Huawa, né? Depende da tradução também. Humbaba. O Humbaba, assim, ele era tido como um demônio com rosto de leão e... cauda de serpente, não sei o que, que ele ficava lá na floresta também. Eu vi isso aí também. Exato. Isso aí também. E aí os dois, né, o Aikido e o Gilgamesh, eles vão pra lá pra enfrentar e livrar o povo daquela região dessa besta e conseguir colher a madeira da Floresta de Cedros pra trazer pra cidade de Uruk e conseguir fazer coisa lá com a madeira. Porque, já tinham ido algumas pessoas pra lá e as demônios tinham matado eles. E o Aikido, ele fica meio bolado com isso. Tipo assim, que ele ficou com medo, ele não queria ir. E ele ficava falando pro Gilgamesh não ir, que ia dar ruim. E o Gilgamesh falando, não, bora, mano. Bora, mano. Desafio, pô. E eu imagino que o diálogo dele tenha sido exatamente assim. Foi parecido. E aí, quando ele tá chegando lá, o Aikido pede pros deuses, né? O Gilgamesh, ele pede pros deuses ajudarem ele. E o deus dos ventos manda 4 ventos que paralisam. O demônio Humbaba, ou Huawa, e o Gilgamesh vai e não dá outra, velho. Ele fala assim, velho, esse bicho tá paralisado aqui, é agora. E vai, arranca a cabeça do Humbaba e mata a besta. E o Aikido fala, era só isso? Mas achei que ia dar ruim. O que Humbaba diz pra Aikido antes disso? É tido que o Aikido conhecia Humbaba, porque o Humbaba, na hora que chega o Aikido e o Gilgamesh lá, fala assim, você, Aikido? Então é tido que... Cortou a subiu as letras e acabou no episódio da novela. Oi. Foi, mas... Nossa. Na cara do Aikido. Pode ser que o Aikido virou a casaca e matou o Humbaba. Humbaba. Enfim. Quando eles voltam, então, pra cidade de Uruk, né, com a madeira já, a cabeça do Humbaba, Huawa, a Inanna pega e fala assim... Oh, esse Gilgamesh aí é bom partido. Né? Porque, pô, o cara foi lá, matou um demônio. E demônio é um termo horrível, mas matou uma besta. Uhum. Uma fera. Fera e voltou pra cá, esse cara é uma mão da porra, acho que eu vou casar com ele. Uma deusa. Olha aí. A deusa do amor, cara. Tipo assim, Afrodite da época. Eu só queria ilustrar uma coisa. Quando o Iago falou um homem da porra, eu lembrei de como o Enkidu e o Gilgamesh são ilustrados. Galera, eles não são brancos, loirinhos, dos olhos azuis. Pensa nos caras que parecem anão, com barba grande, cabelo grande pra caralho também. Mas tá na moda agora. É, agora tá na moda, é verdade. Mas era indie, né, mano? Hã? Era indie. O Oriente Médio por ali. Ah, então. Tá. Solzinho castigava pra caramba. E aí, Gilgamesh, né, chegou pra Inanna e falou assim... Mocréia. Já tem meu homem. Tava saindo com Enkidu, é foda, né? Vai trocar Enkidu pra por uma biscate. Tava saindo literalmente aqui do... Exato. Não ia ter mais emoção, não ia poder caçar mais. Não, assim, piada à parte, Inanna era famosa por ter ex-maridos que se fuderam. Muito. E aí o Gilgamesh fala assim, ah, velho, eu não vou entrar nessa não. E ele falou não pra ela. Só que assim, você tem que pensar que você falar não pra deusa do amor é vacilo. Porra. É vacilo. E deusa naquela época era vingativa. Porra. Até hoje é um pouco. E aí e ela fala assim, ah é? Ah é? E aí ela manda o touro. Dos céus lá. É, um touro bizarro da Inanna. É, o touro dos céus da Inanna. Ela vai falar pra um deus e fala assim, colava a gente cortar um pouco a bolinha do Gilgamesh, porque ele tá muito pica, depois que ele voltou desse rolê aí com o Enkidu. A gente mandou o Enkidu lá pra resolver, não resolveu. Vamos liberar em cima dele agora essa besta que a gente tem aqui, que é um touro que tem a força de 100 homens e solta fogo e não sei o que. A gente solta essa besta aí. Vai, no mínimo, dar um couro nele, talvez mata ele e a gente resolve esse problema. E os deuses falam assim, vai lá, Inanna. Faz se quiser. Faz se quiser. E aí, Inanna solta esse touro lá. E o que Gilgamesh faz com o touro? Mata o touro. Mata o touro. Mata o touro. Porque Gilgamesh é zica. Não, o cara é foda. Ele é foda. E aí, não satisfeito, Enkidu, pega a pata do touro. Ah! Vai em Inanna, bate na Inanna com a pata do touro e fala assim, você quis matar meu homem? Mas aí a ideia é errada. A ideia é errada, mas é tipo que Enkidu vai, pega a pata do touro e vai brigar com ela. E ele acerta ela, e aí, meu filho, se você já tinha uma deusa vingativa antes, agora você tem uma deusa possessa. Crianças. Vocês estão vendo a primeira ideia errada surgindo. Primeira ideia errada registrada. Cara, o cara aí. Acabou, ele só precisava ir pra casa. Acabou, exato, cara, só fica de boa, velho. Você acabou de matar o bicho que era pra vir matar você, saca? É. Era só ir pra casa com o Gilgamesh, dormir de boa, acordar no dia e a vida continua. Não, vou pegar a pata do ouro e vou dar um tapa na cara da mina com a pata, velho. Eu não consigo imaginar nada menos do que quando você digita no YouTube briga generalizada e tem aquela galera brigando e puxando pra lá. Cara, eu não consigo imaginar menos que isso, velho. Sabe aquele gentleman inglês que tira a luvinha do bolso e dá na cara do... Sim. Eu imaginei isso. Só com uma pata de... na vaca, pá, né? Pá! O que ela fez, Iago? Aí Inanna falou assim, isso não vai ficar assim não, Bi. Isso não vai ficar assim. E aí acontece algo que ninguém tava esperando. Ah. Enkidu morre. É porque quando eles matam o touro, a entidade que mandou, o rei dos deuses, também fica puto, né? Fica tipo, como assim, eles mataram... Então, e Inanna chega pra eles e fala assim, a gente precisa matar Gilgamesh e Enkidu agora. Tipo, mata esses dois agora. E foi bem cruel, foi uma doença, né? Que o Gilgamesh, aí que tá, quando eles mataram o boi, o Enkidu pega a pata e vai pra bater em Inanna. E o Gilgamesh, ele pega uma parte do boi e faz a oferenda pra um dos deuses. Olha aí. Pro deus que já tinha ajudado ele a mandar os ventos pra segurar o Humbaba, o Huawa. Ele tinha proteção dos deuses do sol e do isso. vento. E aí o deus falou assim, não posso matar o Gilgamesh, não. Tão bom, menino. Protegido. O menino é bom. O cara foi lá, fez tudo, ainda vem e faz a oferenda pra mim. Você quer que eu mate o menino? Trabalhador. E aí, ele era nordestino. Inanna fala assim, mas uma eu vou ter que levar. Eu vou levar aquela mocréia que roubou meu homem. Ela também é nordestina. E aí eles mandam uma doença no Enkidu. E ele fica sofrendo por 7 dias também e morre. Nossa. E meu amigo, se Gilgamesh era porra louca antes da morte de Enkidu, imagina o que foi o luto desse menino. Bateu o cabelo. Epa! E aí é tido realmente que ele deixa os cabelos crescer e ele fica... Por isso que tem muita gente que fala que eles eram amantes, cara, porque o luto dele foi algo, assim, muito maior do que é um luto normal ali pra aquela galera, sabe? E ele se torna uma pessoa melhor. Ele deixa de ser arrogante babaca. Ele vira, tipo, o rei que era esperado de ser, sabe? Ele vira mais centrado. Só que aí que tá... muita gente também fala que esse... Tipo, o fato dele ter esse luto tão grande pela morte de Enkidu é porque ele percebe que ele é mortal. Sim, é a primeira vez que ele se encontra porque, de frente da morte. Porque, assim, a gente falou, o cara, tipo, ele é o pica, sabe? Nada para o cara. Tipo, o cara fala não pra Deus e tudo mais. E aí ele pega e vê que uma simples doença pode matar o melhor amigo dele. Então ele fala assim, cara, eu também posso morrer. Você, ouvinte, que tá curioso sobre a relação da morte com o indivíduo ao longo da história, ouça o nosso episódio sobre a história da morte. Opa, bom gancho. E aí o Gilgamesh fala assim, cara, quer saber? Eu preciso dar um jeito de virar imortal. E aí, pra quem lembra do que a gente falou há pouco tempo atrás, quem foi o único ser da história que virou imortal? O Tanapish. Que é o Noé, lá, né? O carinha do barco. Atualizando pra uma língua moderna, é o Noé. Não, tem umas teorias que falam que Napim, se não me engano, em aramaico é Noé e tudo mais. Tem umas teorias que realmente falam que ele é o Noé mesmo. E aí o Gilgamesh, ele sai nessa jornada pra tentar encontrar o Tanapish, né, que tinha ficado exilado lá pra algum lugar, pra tentar encontrar a imortalidade. E aí ele passa por figuras também, tipo, altos demônios, altos bichos. E aí ele chega pro demônio, o demônio só fala assim, ah, passa aí e tal. Sério. Toda essa história é justamente a epopeia do Gilgamesh. A história é a busca dele por isso. E aí ele passa pela árvore, desafira, que aí tem gente também que fala que tem ligação com a Cabala e tudo mais. É um livro de 120 páginas, galera. É fácil de achar pra ler também, é bem legal de ler. Mas Gilgamesh, ele acaba encontrando o Tanapish, pra resumir a história. E o Tanapish vira pra ele e fala assim, então, homem. Então, oxe, você quer virar imortal? Mas é muito, muito ruim isso aí, não morrer, rapaz. Ele não quer contar pra ele, né? Verdade. O Tanapish, aí ele fala assim, sabe por que os deuses me concederam imortalidade? Porque eu fiz um feito para os deuses. Só os deuses podem conceder imortalidade. Então, faz alguma coisa e entra pra história pra você ter a imortalidade concedida a você. E aí o Gilgamesh falou assim, acho que é vacilo isso aí, porque eu já não tô com a imagem muito boa ali pros deuses. Sabe, já deu ruim, já mataram meu amigo... E agora que eu tô sem meu amigo, eu não consigo fazer nada, não. Passa as mães aí. O que eu faço pra ser imortal? E aí o Tanapish fala assim, tá, beleza. Quando você dorme, é o quando você tá mais próximo de morrer. Porque você tá num estado de consciência alheio a você estar acordado, certo? Diferente de você estar acordado. É, ele não falou estado de consciência. Provavelmente falou. O Tanapish era o sábio. Essa definição de consciência? Ele era o Atrahasis. E aí o Tanapish, né, e o Sudra fala pra ele assim, fica 7 dias acordado. Se você ficar 7 dias acordado, você não vai morrer. E aí Gilgamesh falou, mole. Fácil. Não tentem isso em casa. É. Provavelmente talvez você morra. Ou você fica acordado demais, cara. Mas aí o Gilgamesh falou assim, cara, é pra já. Foi ali, sentou na pedra e no primeiro dia dormiu. Eita. E aí Gilgamesh chegou pra ele e falou assim, não deu não. meio difícil aí de ficar acordado. Todo mundo da roda sabe que isso era Miguel, né? É, todo mundo sabe que era Miguel. Ele tava jantando, sei lá, o Gilgamesh chegou pro cara, o cara tá com a boca cheia e falou, quê? Fica 7 dias ali, ó, tem que dormir que depois a gente conversa. Terminou de jantar. Exato. E aí a esposa do Tanapish falou pra ele assim, não, cara, vai, ajuda ele aí, vai, ajuda ele aí mesmo. E aí o Tanapish falou assim, então tá, você quer ficar imortal? Só os deuses podem conceder imortalidade mesmo. Mas, se você pegar uma flor... que fica no fundo de um rio lá, do mar, bizarro, essa flor vai te fazer rejuvenescer. Você é eternamente jovem. E aí o Gilgamesh falou, só isso? Então vou lá. E aí o Gilgamesh pega e amarra pedras nos pés pra conseguir ir até o fundo do mar. É, porque era no fundo. E aí ele colhe a flor, volta, pega e vai voltar pra cidade de Uruk agora com a flor. Porque ele falou assim, eu não vou comer sozinho também, né? Eu vou repartir ali com... Ele virou legal. Exato, tipo, ele aprendeu mesmo a, tipo, a repartir. Porque, né, ele perdeu um migão, agora ele não quer perder outros migão. Oh. E aí, quando ele tá voltando pra cidade de Uruk, ele resolve se banhar em um lago. E ele deixa a flor ali na beirada. Entra no lago. E quando ele sai, tem uma serpente com a flor. Porra. E a serpente rouba a imortalidade de Gilgamesh. Nossa. Caraca, moleque. Ele voltou. Ele foi tão puto que ele matou a serpente, mas não tem como. Não tem como. Ele voltou lá até com a musiquinha do não, Hulk. E é por isso que a serpente troca de pele. A Sertor, mano. Ela sempre se rejuvenesce. Mas essa serpente, inclusive, tá lá. Cara. Essa aí procurar, é a mesma. Se você procurar, ela tá lá. Vocês também já viram essa história, né? Da serpente roubar a imortalidade, né? Ah, Jardim do Éden, ela tá falar lá. Isso agora, mas já que você já... É cheio. A flor. E aí, mas aí é tipo que o Gilgamesh, ele volta pra cidade de Uruk, e aí ele percebe, né, que... Tipo, ele se dá conta de sua imortalidade e acaba que ele realmente ficou conhecido por ter ido procurar o Tanapish e por ter derrotado o demônio Humbaba e Hualba lá. E esses foram os únicos feitos, né, que ele conseguiu atingir na vida dele. Ele não conseguiu perdurar as eras. E ele acaba sendo um rei bom que governou ali durante seu tempo. De certa forma, ele é imortal. A gente tá falando dele. Imortal nos meus versos. Exatamente. Só que existe um conjunto de paralelos que a gente pode puxar com o cristianismo nisso. Muitos, cara. A gente tem... A criação do Enkidu já é um paralelo. Sim. Porque foi criado ali a base do barro, da centelha divina, no meio de uma floresta. E ele conhece uma mulher e vira um homem. Um homem no sentido humanizado. Olha aqui. A gente tem a serpente que rouba a imortalidade do herói. A gente tem o dilúvio, né? Do Atrahasis lá. E o sobrevivente, esse dilúvio, constrói o barco e tudo mais. Sim. A gente tem a criação do mito dos homens, que a gente também não só pode puxar para o cristianismo, mas também para o panteão grego, né, da nova geração de deuses vindo destronar os deuses antigos e tudo mais. Cara, a Mesopotâmia, ela tem... O que a gente comentou por alto aqui, que o Virginia até trouxe, do olho por olho, dente por dente, que é o primeiro código de leis do mundo, né, que é o código de Hammurabi também. Uhum. Tipo, é fantástico, cara, assim, o legado que eles deixam para a humanidade é muito grande. Muito grande mesmo. Do ponto de vista literário, a gente tem a primeira jornada do herói. Sim. A gente tem a jornada em si, a gente tem o companheiro que parte, a gente tem o velho sábio. Sim. A gente tem o herói que tem todo o arco do amadurecimento. Então, é realmente a primeira grande história. O Campbell, ele falava muito do Gilgamesh. Até porque ela realmente é a primeira história, assim. Você tem outros mitos de antes, mas a primeira grande história que foi contada foi a do Gilgamesh. Então, ele é um monomito desde ali, sabe? Sim. De um lado, a gente pode realmente imaginar que tem algo que rege a gente aí, que faz todas as histórias que a gente conta serem do monomito, e por outro lado, a gente pode falar que são como todas derivaram de uma mesma, elas seguem o mesmo arco narrativo também. É muito foda pensar isso. E só pra fazer um paralelo com esse livro de Gilgamesh e o Gênesis da Bíblia, O livro de Gilgamesh foi escrito aproximadamente há 2.100 anos atrás. E o livro de Gênesis foi entre 1.500... Quer dizer, entre o ano 1.000 e entre o ano 500 antes de Cristo. Então, o livro de Gilgamesh é um pouco mais antigo. E ele serviu muito como referência a Gênesis, como a gente já discutiu, da serpente, de todos os personagens... Própria floresta de cedros, né, ser um paraíso, digamos assim, onde o Enkidu foi criado de forma livre, né, longe das cidades e tudo mais. Sim, tem vários paralelos. Só pra fazer deixar claro aí que o livro de Gilgamesh veio antes e a Bíblia veio depois. Que não foi uma pessoa que escreveu, né? Então é um conjunto de várias histórias, mas isso reflete também que as pessoas se influenciaram no livro de Gilgamesh. O livro de Gilgamesh foi escrito há mais de 3 mil anos? Não, entre 2100 e 1100 anos antes de Cristo. Somando com 2 mil depois? Sim. Então 3 mil anos. Sim, entendi. Entendi errado. É legal a gente pensar também que ele foi escrito como forma de poema, né? Tem muita gente que chama de epopeia e tudo mais, mas tem gente também que fala que é errado falar isso, porque epopeia é um termo grego, né, que surgiu bem tá, depois. Ah, tá, errado por isso. É. Talvez. E igual mito e tudo mais, não é bem um mito, mas ele é um poema porque ele tem ele é versado e ele tem métrica, sabe? Tipo, ele segue uma métrica certinha, um jeito de contar, a galera reunia pra ouvir ele. E só um detalhe é que nessa época não tinha título. Então não era tipo, o livro de Gilgamesh. Não, os livros eles eram conhecidos pela quantidade de... pela primeira frase deles. E eles tinham, já no começo, a quantidade de tábuas que eles tinham. Então você já começava a ler um livro e falava, esse aqui tem X palavras. Como eu queria que a gente fosse assim. Porque você já sabia, o do Gilgamesh, momento babaca. Vai lá, lê a primeira frase aí. Brilha. É Shanae Kuai Muru. Shana? Shanae Kurai Almu... Não, peraí. Shanae Kuake Muru. Qual é a tradução? É Ele, o Abismo, Viu. É a primeira frase do livro. Ele, é o frase, Abismo, Viu? É. Uma frase foda pra começar. É. Cara, 2100 ou 1100 anos antes de Cristo. Velho, muito vai foda, se fuder, né? Cara. Muito foda mesmo. Olha, assim, a criatividade. Humanidade. Humanidade, né? Ela é linda, né? Mas acho que a gente pode finalizar por aqui, cara. O primeiro arco, digamos assim, esse primeiro episódio que a gente fala sobre a história da religião. Isso aí. Agora os bares de Uberlândia e de todo o Brasil, diria o mundo, não terão outro assunto. Só Mesopotâmia na mesa. O filho vai chamar Gilgamesh, cara. Mentira. Enkidu, acho que é o mais top. Enkidu é mais legal. Enkidu. Então é isso aí, galera. Vamos fazer o nosso tchau tchau em sumeria, em aramaico. Tem aquela música suméria, aquela arerê. Aquela outra também do Sidney Magal. Qual? Eu! Nossa! Tem aquela também, zigirigdum. Zigirigdum.